De abrigo sem seu novo amor, viver vai ser um recomeçar e rever vai meu refúgio me. Comigo vai de vez sem meu rancor. You don't know. Comigo, bem, é o risco do amor. Só não me faça de abrir.